7 Max Juliette Romeo. Está livre, sobrevoo na paralela até o Pituaçu. Só para informação, daqui a mais ou menos uns 9 minutos teremos a primeira aeronave a estabilizar no localizador. Mas quer que o Delta livre a frequência e tenha um bom pouso. Lima Kilo Zulu decolou das 4 meias, chame controle na frequência 1208, Lima Kilo Zulu. Bom dia, Papatango Lima Kilo Zulu, decolou na Mômora, se escuta. Papatango Lima Kilo Zulu, contato radar, na decolagem sobre o nível 100 no perfil da Mômora. Good morning, Azul 4234, information Lima, request distance clearance plus level 370-50. Pick up, you Azul 4234. Rip up, go ahead. The 4234 cleared the 50 via upper width 58, flight level 370. Runway 10, left turn, book a depart and schedule transition to Hong Kong, 5404. Salvador approach control, visit 1-2-0-8. Okay, just confirm, book a depart, transition? Schedule transition. Roger, schedule. So, Azul 4234 clear, first level 370, via flight land road, departure runway 10, left turn, after departure, book a book a departure out of a transition and join upper wing 58 5404 and bus control 1-2-0-8 to 2-4-2-3-4. 2-4-2-3-4, recite correct, report to my set up and gate 01. Back one, outside back one ready for 4-2-3-4. Siga 9809. Pode voar a boa conquista. Pois a está autorizado conquista. Grave. Siga Juliette Romeu. Você mais Juliette Romeu, torre 1895. É, composto. Juliette Romeo, prossiga. Passou o passo de para a reversa da data. Mike Juliette Romeo tem condições de voar direto para a Bata. Portanto, solo controlado. Vento 050 graus, 09 nós. Gente, autorizado. O 3663, desça o nível 070, chegada bom, filho. Salvador, voo 922, passa 070. 7922, desce até o nível de voo 050. 050. Salvador, ground, Azul 4234, push back and set up. Azul 4234, coordinates with ground staff, report right for taxi. Roger, clear back for taxi, Azul 4234. Juliette Romeu, visual com tráfego, autorizado pouso, reporte solo controlado. Vento 050 graus, 08 nós, quem negar 10 no meia. Mais Juliette Romeu. 0 no meio, botar um colo controlado, Romeu. Zero coordinates with ground staff, report correct for taxi. 0, 6, 2, desculpa, estado 2016. O Lima Quilo Zulu, informação de tráfego agora na posição de 12 horas, 8 milhas, rumo sudoeste. Cruzando 050, descida para 4 mil pés, o tipo é um Fokker 100. Certo, Lima Quilo Zulu. O Oxonema 6225, informação de tráfego, tráfego na posição de 10 horas a 6 milhas, no rumo noroeste, mantendo 3 mil pés, o tipo é um Charlie 402. Certo, só com tráfego de gás, 6225. Juliette Romeu no solo aos 5-3, ao estacionar a frequência livre. Na 6225, o Helto está livre do tráfego, está reautorizado a descer para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 6, o 6225. Para interceptar o lock, curva à esquerda na Pro 160, o 6225. Descendo para 2 mil na Pro 160 para interceptar o 6225. O Gol 922 desce para 3 mil, ajuste Salvador no 0 no 6, direita para interceptar o lock para o 070. Direita 070, desce 3 mil. Tá vendo? Não é maluco. Propõe a modificação sobre a Lima, Kilo Zulu, a regra modificada é o Zulu 055, está autorizada a subida até o nível de voo 085, condições visuais, e copiamos o estimado 1153, confere. Lima, aqui no Zulu, se tiver condições, está autorizada presente. 71922, descendo para 2000 pés, aguardando transferência de comunicações. Para 2000, aguardando transferência. Está livre, transferência de comunicações. Lima, ativo. Localizador, a uma milha, 2 milhas de distância, 2800. Tio 6225, completa final, cheque prepuso, torre na frequência 118, decimal 95, bom pouso. 1895, bom dia. 310, when ready, we'll call tower 118, decimal 9, air 5, this is 4234. Tio 6225, variável com 5 nós, livre pouso. Livre pouso, 6285. American 980 for taxi, holding point runway 10 via April 1, India Alpha. Holding point contact tower frequency 118.95 to 18.1016. This is taxi through the ramp, Alpha India, towards runway 10. American 980 confirm, is those on board? Who's on board is 119. American 980 119 and included crew. Affirm. Thanks. Tower, good morning, Azul 4234, holding point runway 10, ready. Okay, Azul 4234, maintain holding point runway 10, after the threat from the final runway 10, line up and wait. Roger, hold short of runway 10, behind fast from short final, we are clear to line up and wait behind, 4234. Pelo 79 autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340, decorda 1-0 com a primeira curva direita. Dael, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 16, até braço até o Zulu, após conforme nota do plano. O transponder é o 5420 e o controle 120 desse momento. Autorizado então para Guarulhos, 340, decola da BR, com curva à direita. A saída da Dael, Leda, volta à direita. Seu 79 correto no parapuxo e acionamento no gate 09. Torre Salvador Monte, o Golo 922. Estabilizado na chave da vaca. 225, salva 59, direita, 219. Direita, 219, 6225. Confirme para todos. Gol 1922, final, baixo de novo. Continua em aproximação, aguarda pista livre, 1922, ajuste no 0 no meio. Aguardando a autorização. Salve, Salvador Sinai, 6225, livrou. 6225, táxi, via alta, repórter antes da GDS. the Alpha have 100 left. 9809, agora com Recife, na frequência 1288, secundário 1260. 288, 260, bom dia. Boa. Alfa Juliette para portão 06. Alfa Juliette para 06, boa 922. 1016, clear to take off runway 10 America 982. Cheque pré-pouso, chama a torre 118 no decimal 95, bom pouso. 385, grato, 3663. Bom dia, 3304. Desce para 4 mil pés, o ajuste Salvador no 06, chegada bom. Livre pouso no 0, 0,5 graus, minha dúvida. pouso, pista 10836. American Line, 980, Airborne 805, Salvador 1208. Have a nice trip. 982. Again. Airborne 805, Salvador 1208. Copy the message. Okay, I'm sorry. American 980, say one more time. 120.8. 120.8, bye-bye. Port Salvador, American 980, out of 3000, climb to level 310. Good morning, 980, radar contact on takeoff. Climb to level 310 on Puka Depot. Radar contact, climb to 310, Puka Departure, American 980. Zoom 4234, back on track. Roger, 2234. Nessa sua equipe de solo, pode para o táxi, são 3179. Nível 050, chegada bom, filho. Qual a porta do táxi 6, Juliette, o táxi 3663? Qual foi a porta 8, Juliette, o táxi 3663? Receive on frequency 125.45. If unable, 12685. Bye bye. This is 125.45, 12685. That's 042.34. Bye. Agora chama o centro Recife na frequência 1260, secundário 1288 e bom voo até a lençóis. Tá 3179, solo Salvador. 3179. Só fazendo com a Vitri Solo aí pra afastar só um pouco mais a retaguarda de forma a deixar o 08 livre. Temos um colega da companhia que irá ingressar. Tá sim, vai deixar o 08 livre. 3179. Muito grato. Então, 3663 ingressa Juliette 08, portão atentando o colega da companhia realizando pushback. Gente, Juliette 08, atento nossa companhia, grato, 3663. Frequency 125.45. If unable, 126.85. Bye bye. 2545, back up 3179 com 214 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando da Leão para o ataque. É o Galeão. 330 táxi até a ponte da pista no zero, via pátio Índia Alfa no ponte para Chime Torre, 1-9-3-9-5, ajuste no 0-9. Negativo, altímetro 1016, a frequência da torre 118.95. No regresso para Salvador, reporta outra vez Pituaçu. Gente, o Mike é com o Delta. Sobe para 2.000 pés. O ajuste em Salvador no 096 na proa de Itape para a chegada a Mari.